Deus, Eufonia, a segunda milha. Ouçam os que não ouviram, e entendam os que ainda não entenderam, porque é de suma importância esta mensagem. Ouçam os que não ouviram, e entendam os que ainda não entenderam, porque é de suma importância esta mensagem. Ótimo, de uma maneira toda especial. A segunda milha.